O universo é feito essencialmente de coisa nenhuma. Intervalos, distâncias, buracos, porosidade etérea, espaço vazio, em suma. O resto é a matéria. Daí que este arrepio, este chamá-lo e tê-lo, erguê-lo e defrontá-lo, esta fresta de nada aberta no vazio, deve ser um intervalo.